O dia 14 de junho na história. 1900, o Havaí tornou-se oficialmente o 50º território americano. 1940, depois da ocupação alemã, a suástica nazista foi colocada no alto da Torre Eiffel em Paris. 1969, a atriz Cassilda Becker sofreu um derrame aos 48 anos durante uma apresentação em São Paulo. Ela morreria 38 dias depois. 1971, o estudante Stuart Angel Jones, 25 anos, militante de um movimento de esquerda contra o regime militar, foi preso, torturado e morto no Rio de Janeiro por homens do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. Seu corpo nunca foi encontrado. 2 anos depois, a também militante Sônia Moraes Jones, mulher de Stuart, foi dada como desaparecida. A morte de Stuart levaria a estilista Zuzu Angel, mãe do rapaz, a denunciar a repressão militar, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. 1972, a atriz Leila Diniz morreu aos 27 anos em um acidente aéreo quando voltava da Austrália para o Brasil. 1982, a Argentina se rendeu às tropas inglesas, encerrando a Guerra das Malvinas. Esses são os fatos que fizeram o dia 14 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.